Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, eu fiquei uma hora e meia sem respirar. Aqui é o Caio Gomes e a Sandra Bullock, que me lembrava demais a Lara Croft. Salve galera, Cardoso aqui, e graças a mim você vai saber exatamente a hora em que você vai ver a perereca da Sandra Bullock. Ah não, cara, que é isso? Olá pessoal, aqui é o Sérgio Sacani e eu sempre tenho um mau pressentimento quando eu vou ver filme de ficção científica. Aqui é o Android, eu tô precisando aprender mandarim. Aqui é o Azaghal e ninguém acertou de primeira. Ah, é. Mas você não viu graças a Léo Radiofobia? Muito bem, né? Nós estamos aqui reunidos para falar do filme do ano, Azaghal. Será o filme do ano? Gravidade! Espetacular! Estamos empolgadíssimos. Vamos falar sobre a ciência e as múltiplas camadas de significados de gravidade. Um filme que é um thriller e ele é um filme muito humano ao mesmo tempo. Ele é um drama e ele é uma grande metáfora. Não, vamos falar sobre isso depois do bem. Canelada. Canelada. Muito prazer, Azaghal. Vamos para mais um vídeo de Canelada do Nerdcast. Vamos. E Azaghal, mais um episódio do Nerdologia está no ar. É verdade. Terceiro episódio, caso você não saiba, Nerdologia, atração original da Amazing Pixel agora, cara. O mundo pop com a visão científica de Atila Yavarino e edição de Rodrigo Tucano. Muito bom. Terceiro episódio agora sobre a Zona da Morte. Programa com direção de Jovem Nerd, Azaghal. Olha aí que bonito. Agora é isso, somos diretores. Canal novo, então não é no canal Jovem Nerd. Se você não sabe, youtube.com/nerdologia, ou tem um link aí no post. Assina o canal e fala pro teu amigo que trabalha do teu lado. Fala assim, tu conhece? Se não conhece, olha aqui. E é isso, espalha. Espalha que o Nerdologia tá muito bom, cara. E vai ter toda semana, hein? Então não esqueça. Assina pra você não esquecer. Por falar em falar com um amigo, bem lembrado, um desafio pavê de copo Jovem Nerd. É verdade, hein? Se você não lembra, eu recordo. É simples, você precisa apresentar o Nerdcast ou todas as mídias do Jovem Nerd, mas aqui estamos falando de Nerdcast, para 5 pessoas. Certo. Se nossa audiência... Se não, porque eu acredito no nosso ouvinte. É. Quando? É. Quando nossa audiência aumentar significativamente, Jovem Nerd vai parar com essa palhaçada, com esse negócio de nojinho. Eca. E vai comer um maravilhoso e delicioso pavê de copo. Ai, não, por favor. Bom, eu não posso falar pra não, né? Porque eu quero que a audiência aumente, então eu tenho que querer comer essa porcaria. Não é porcaria, não, é iguaria. E aproveitando pra dizer que tem pessoas que têm ouvidos muito treinados. É. E podem estar percebendo uma leve diferença no som. Ah, é verdade. É, cabe a explicação aqui. É isso, exato. Se você por acaso percebeu, você não percebeu, foda-se. Se você percebeu... Nós estamos gravando da gráfica. Olha aí, Azaghal. Porque tem um lançamento da Nerdbooks a caminho. Olha, caraca, cara, vem aí o guia ilustrado do Nerdcast de RPG. É isso aí, nerd. Você que é fã, você que vibrou com a trilogia Crônicas de Ganor. Sim. Você vai poder ter o guia ilustrado, o guia... Fodamente ilustrado. Fodamente. Pelo amigo imaginário. Sim, Andrés Ramos. Então ele tem ilustrações de vários momentos do programa. São 128 páginas de papel couché fosco. Capa dura. Vai ter dos personagens e background daqueles personagens. Isso, curiosidades das gravações dos episódios. Cara, muito foda. Tá um trabalho, faz um trabalho primoroso no Nerdbooks, como sempre. Exato. A gente pode ser orgulhado do que a gente faz. E a gente tá aqui há três dias. Três zumbi. Dias acampados numa sala de reunião, até muito chique. É, muito maneira. Mas aí, volta e meia, eles ligam pra gente. Vem aqui aprovar mais uma sete de páginas. A gente vai lá, bota mais vermelho, bota mais amarelo, tira isso, menos preto. Cara, é um trabalho. É um Três dias que a gente dorme aqui nesse sofá. Aprovando página por página. Tá, tem duas horas, já corre pra casa, dá uma banho e volta. Mas vai ficar pronto. Esteja preparado. Se prepara! Prepara! Caraca, essa piada já foi. Chega. Breve na Nerd Store. Yeah. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, sobre Tom Clancy, você pode pular para... 19 minutos e Houston, a casa caiu. Cozinha dos nerds, Azaghal. Lembrando que Cozinha Jack toda sexta-feira no YouTube. Toda também. Sexta-feira. Uma quantidade absurda aqui de pavês, de receitas de pavê de copo. Pavê de copo com Nutella, pavê de copo com guacamole. Com pavê, com copo, com tudo. É uma febre. É uma febre. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei que o pavê de copo tomasse tamanho escopo. No universo toda, nerd. Toda semana. Incrível. Nerds, cacete de agulha, Cláudio Dia, Samuel Dantas e Perini Rudá doaram sangue essa semana e compartilharam suas fotos. Muito obrigado por salvar vidas. Muito obrigado. Continue. Faça você também, se não doou sangue, doe sangue e compartilhe suas fotos aqui no cacete de agulha. Arte dos fãs, Azaghal. Várias artes, excelente, outras nem tanto. Temos Azaghal Assassin's Creed, Rafael aí. Mota. Muito bom, hein? Temos Breaking Bad Drowning, por sim, Felipe Laurentino. Olha aí. Ficou excelente. É um tema já mais antigo, mas ficou muito bom. Temos JN, é uma fotomontagem por Karamuru Baumgartner. Baumgartner. Jardineiro de árvore. É isso aí. Ok. Então tá bom. Ficou muito boa a montagem, parabéns. Azaghal, monarca do pavê de copo, olha aí. Vai extrapolar tudo. Por Renan Soares querido, ficou muito maneiro, cara. O foda. Irado. O pavê de copo, ele se demonstrou algo mais forte do que nós. Agora temos o nosso querido amigo Bruno Sattler, que já fez várias coisas maneiras aqui para o Jovem Nerd, em termos de ilustração, quadrinhos, etc. Ele está preparando uma websérie Motion Comics, O Bom, O Mal e O Nerd. E ele fez um trailer disso, cara. Olha o que ele está fazendo, e cara. E ficou maneiríssimo. Aliás, a gente está acompanhando esse projeto dele há meses, é, né, exato, cara? O projeto, cara, pessoal, tá dele. Fazendo tudo, né, então... Ó, em breve. Breve no ar. Maneiríssimo. A arte do cosplay, Tucana Passarinho parte 2, Botoqueiro Porra, por Leandro Marques de Almeida, sempre mandando muito bem no Photoshop, tá muito engraçado. Tá muito bom, cara. Essa foi a melhor, cara, eu acho. Além do mais, temos do Leandro de Souza do Nascimento, uma animação 3D de A Batalha do Apocalipse, eu achei realmente muito boa, cara. Uma cena logo no início do livro, né? É, então não sim. Precisa ter muito medo de ter spoiler, é logo não, no início do livro que acontece. Spoiler. Dá uma olhada aí que ele, pô, tudo... Parece que são dois bonequinhos brigando. Não sim, é realista, não é um 3D. Sim. Beowulf. Ele fez na boa vontade. Mas, caraca, eu achei realmente maneiro. Mandar pro Eduardo Spor isso. Dudu, eu achei isso. Realmente maneiro. Clica aí, Dudu, no link. O Eduardo Spor, ele escuta toda semana, que ele é muito fã. Então clica aí no link e você vê. Olha aí, ó, o que o Leandro fez. E o último pavê de copo, We Are Legion, um pôster do Azaghal. O cara tá muito maneiro. Cara, eu... Obrigado, é só isso que eu vou dizer. Pra o Bruno César, valeu. Vocês, cara. Amantes e degustadores, sommeliers de pavê de copo. Vocês fazem uma alegria. Excelente. Douglas Dias, 24 anos, estudante de engenharia de produção Belo Horizonte, Minas Gerais. Sobre a polêmica das temáticas do Nerdcast, ele botou entre parênteses, existe polêmica? Levantado durante a leitura dos e-mails do Nerdcast 385. Polêmica? Pois é, eu tô perguntando. Vamos lá. Compactuo com a posição de vocês de que a proposta do Nerdcast nunca foi simplesmente utilizar-se de temas uber nerds. Pelo contrário, eu sempre achei legal tratarem sobre ótica nerd e temas mais gerais. Gostei bastante do Nerdcast 384, mas entendo o questionamento de alguns. O que às vezes reparo é que vocês emendam uma sequência de programas que não são assunto dia a dia de grande parte do público que ouve o Nerdcast. Por isso as reclamações de alguns. Por exemplo, eu adoro Tom Clancy. Adorei o Nerdcast 385. Mas tenho ciência que para o público mais novinho talvez não tenha sido tão maneiro. E creio que vocês tenham muitos fãs na faixa de 12 aos 16 anos. Portanto, minha sugestão é, tentem intercalar um pouco mais os programas. Sim, eu sei que vocês têm essa preocupação. E também sei que muitas vezes gravam casts porque simplesmente estão afim de falar sobre aquele tema, o que é excelente. Mas poderiam variar um pouco mais as temáticas, tentando aproximar a realidade de grande parte do seu público. Pra não dizer que fiquei só no mimimi, aí vão sugestões de temas que até são recorrentes no Nerdcast, mas que fazendo algumas alterações, teriam uma aproximação maior com a galera que ouve o cast. Ou seja, seria genial se conseguissem fazer um programa sobre algum deles. Vamos lá. Profissão cineasta, ué, a gente já fez. O cara não conhece o Nerdcast. Cara, pensa, né? Caraca, eu faço essa calma. Merda desde 2006. Calma! E o cara tá querendo não, me ensinar. Não, ele tá super... Ok, tá super super versão cineasta, check. Qual é a próxima? Então, história, Rei Arthur. Podcast sobre fatos históricos que nunca existiram? Lógico que não, afinal o Bernard Cornwell escreveu sobre... Então, Rei Arthur é uma pauta antiga que a gente ainda não concretizou, né? Não, não é um Nerdcast histórico, porque... Não é histórico, é meio que descobrir o que, que é, quem foi e tal. Ok, biografia, Maurício de Souza. A gente quer fazer um Nerdcast com o Maurício de Souza, mas é difícil... É difícil. Entrevistar o Maurício de Souza. É muito difícil. Então não é culpa nossa, a gente tá tentando. Empreendedorismo universitário. Seguindo aquela linha de aproximação com a realidade dos ouvintes, puxando um pouco a sardinha pro meu lado, já que eu sou... Aí já fez 150 Nerdcasts de empreendedorismo. Em todos os escopos possíveis. Então, mas... Se a gente fizer mais um, a carga de mimimi... Mas eu acho que a gente tem que fazer mais. Faz tempo que a gente não faz. Sim, mas... Vamos fazer. A sugestão dele... Não, a gente, olha só, a gente realmente tenta intercalar os temas pra que não fiquem muito na mesma linha, pra que não fique... Tipo assim, às vezes tem um tema mais engraçado, de dia a dia, aí vai um tema histórico. A gente tenta sempre fazer isso. É óbvio que não tem como se acertar 100% do gosto do público todas as vezes. Mas a gente tenta. Desde 2006, né, Zagal? Ainda bem que temos sido bem sucedidos. Mas, obviamente, muito obrigado pelas suas sugestões. Todas as sugestões que vocês mandam nos comentários, elas vão para um Excel. Isso, e eu guardo numa pasta chamada... Trash. Mentira! Que mentira! Não acredito nisso, não. Gabriel Bandeira, 24 anos, contador. Eita, caralho, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Oi? O que tem? Nada. O cara, João, precisamos de bons contadores do mundo. Estou escrevendo para mandar um link de uma história que tem... muitas semelhanças com o filme Caçada ao Outubro Vermelho. Olha aí. Obviamente que não é exatamente a história de Tom Clancy, mas certamente inspirou, já que ele buscava fontes dessas histórias de Guerra Fria. Ou ele acertou novamente, como na história de Bin Laden. Ah, ele botou aqui um link do YouTube do verdadeiro... Verdadeira Caçada ao Outubro Vermelho. Ok, obrigado então, pelo e-mail curto. Eu não gosto de ler muito, então... Não, muito bom. É um link muito bom, muito proveitoso. Josh Razan, 24 anos, estudante Campinas, São Paulo. Estudante de quê? Estudante. Não. Com 24 anos, você não tá mais no colégio. É verdade. Você estudou de quê? Não disse. Porque nos Estados Unidos, você entra na faculdade e não sabe o que vai fazer. E tu tava estudando alguma coisa, mano. Como fã da série, preciso mandar esse e-mail corrigindo algo meio que simples. Qual que série? Lost? Alguma coisa tão conhecida. Breaking Bad? Peraí. No último Nerdcast, o Jeff Paiva cita Californication. Olha, é fã de Californication. Falando que o grande problema do Hank Moody, que é o David Duchovny, foi a adaptação do livro para o cinema. O Jeff disse que o livro God Hates Us All foi levado pro cinema pra virar um filme com Tom Cruise, todo modificado, mantendo apenas o nome original pra atrair público. Mas, na verdade, até o nome foi modificado. De God Hates Us All, Hollywood transformou o livro em A Crazy Little Thing Called Love. Ou seja, até o nome foi modificado no cinema, diferente do novo filme baseado nos personagens de Tom Clancy, que ainda irá manter a sua autoria, só que não. É, se mudaram o nome, mudaram o título, parabéns, fãs do Tom Clancy, vocês venceram. Né? Não cagaram a obra do cara. Não, não, tá tudo errado. Ninguém venceu. O filme novo do Tom Clancy não tem nada a ver com o Tom Clancy. Mas não é do Tom Clancy? Não, é só os personagens do Tom Clancy. Mas tem assinatura? Um livro de Tom Clancy? Não, é um filme baseado em personagens do Tom Clancy. Ah, okay. Então, todos perdemos. Eu não, porque eu tô ali com Tom Clancy. Você não conhece, tudo bem. Off topic. Rafael Pedro Sacaro, 25 anos, professor de design e designer. Ah, ok. Eu poderia ter lido que ele é professor de designer e design. Não, tá certa a construção da frase. Limeira, São Paulo. Venho através deste e-mail parabenizar nosso querido Alan Azaghal por reviver um gosto que há muito tempo estava adormecido. Caraca, chega, nas, né, minhas lembranças de infância. Chega! O gosto da arte do pavê de copo. Chega, ô Marroboto! Que aprendi com a minha avó. Estou também seguindo pela segunda vez a palavra do Azaghal. Já mostrei o Nerdcast Robótica a duas turmas de hardware. Ok, ok, aí tudo bem. Que dei aula como substituto. Sim, o professor tem mais que se ferrar, substituído em outros viários distantes. Além de mostrar todo o site Jovem Nerd a 8 alunos muito propícios ao tema. Olha aí. Sempre recomendo também o Nerdcast de profissão a todos os meus alunos, porém não tenho controle de quantos realmente entram. Não, tudo bem. Não, mas peraí, você não pode... Mas ele pode obrigar eles a ouvirem. Que isso? Pedindo pra fazer um fechamento no final. Inaugurei ontem, ou num passado recente, dependendo de quando você estiver ouvindo, pode ser até num passado, né? Distante. Uh-huh. Ou até depois que o mundo acabou. Ok. Ou em outro planeta, porque essas transmissão pode viajar? Ok, ok. Ou no passado. E não vai fazer diferença nenhuma. Mas é importante deixar esse feedback. Tá bom. Foi no dia 16 do 10 de 2013, caso você não esteja na nossa linha temporal. Uh-huh. Bem, ele inaugurou um blog onde será armazenado todas as receitas de pavê de copo que eu conseguir achar e ou produzir. Ai, caraca, meu Deus. Que fantástico. Aqui. Segue o link pavedecopo.wordpress.com quem quiser seguir. E por favor, nerd, me enviem suas receitas para eu publicar também. Ótimo, agora vocês têm um hub para discutir essa porcaria. E parem de mandar e-mails. Não, eu quero que continue, cara. É uma satisfação. Falta foto, hein? Não tem foto? Não tem foto. Não, aí não. Tá, cara, tá muito. Não é assim. Tá muito caderno, eu acho. Beleza, eu começo. Se possível, gostaria de ganhar um hangout com as. Não, vai ganhar a pula. Com a Zagal, pra me ajudar na audiência do blog. Olha aí, já tá. Pô, começou ajudou, pedindo, cara. Ninguém me ajudou no começo. Ah, mas aí, mas a gente já deu ideia. Pô, tá aí, cara. Bota foto, só texto ninguém vai aguentar. Se o Jovem Nerd quiser aparecer, tudo bem. Ah, muito obrigado pela permissão. Na assinatura do meu e-mail, eu tenho alguns contatos, caso aceite meu. Obrigado, não vou aceitar. Mas ok, acho legal, acho válido. Obrigado por registrar o pavê de copo de alguma forma. Beto Vergatti, de 32 anos, designer, Utrecht, Holanda, Netherlands, Países Baixos. Olha aí que beleza. Para o delírio do Jovem Nerd e continua a saga do pavê do copo. Chega, Cara, é um fenômeno. Eu venho acrescentar mais uma informação. Esse melhor, ano na Globo, na retrospectiva, vai se falar pavê de copo. Da alta das ações do chá chocolatados e biscoitos por conta da bom. Febre. A febre! A febre do pavê de copo. Ai, tá bom. Quero ver você na Maria Braga fazendo pavê de copo. Eu quero estar no Cancer Jack. Vou anel na Maria Braga. Se eu for lá, eu vou enfiar pavê de copo no Louro José. Pô, ele tá dando mais uma informação aqui ao tema. Ouvindo o Nerdcast episódio 77, que foi o episódio Mais Que Mania, episódio 77 lá atrás. Nossa, por que você tá ouvindo isso, cara? Temos, aos 27 minutos e 32 segundos, a primeira menção do dito cujo, que na época não tinha esse nome, e era descrito pelo Azaghal apenas como uma mania, um pavê de copo, olha aí. Ele mandou uma transcrição aqui, mas faz a gente pedir pro Léo Radiofobia, nosso editor, colocar esse trecho. Por favor, Léo. Eu tenho uma mania desde pequeno que é, eu faço um copo de Todd e eu pego aquele biscoito Maria, sabe qual é, da Piraquê? Puta, que porra nojenta. Para com isso. Não. Não, que porra nojenta. Esconde isso, cara. Não fala com todo mundo, não. Se baba tudo fazendo a merda. E aí, olha só. E aí, é o biscoito que não é o redondo, é o outro, é o retangular. O redondo é horrível, o retangular que é bom. Ô, maisena, aí, maisena, né, Maria? Maisena. É, mas chama biscoito Maria, whatever, todo mundo entendeu. É, o Maria ou o redondo. Então, maisena, tá bom. E aí, eu tenho essa mania de fazer uma sopinha de biscoito Todd, sabe qual é? Olha só, algum de vocês já viu ele fazendo isso? Nunca vi. Posso dizer de cadeira, é extremamente desagradável. Você não viu fazendo isso? Que porra! Olha aí, Azaghal, caraca, que... E beleza. Um cara falso. Eu sei, eu tava lá desde o início. Tava porque... desde o primórdio. E era nojento desde o primórdio. O Nerdcast continua com as outras manias, mas naquela época, esse post tá datado de 7 de setembro de 2007. Olha aí, nossa. Olha aí, rapaz. Não levantou tantos seguidores. É, eram outros tempos. Tenho certeza que o Azaghal citou essa mania em outros Nerdcasts, mas só agora realmente que levantou a comoção nacional. É, cara. É um fenômeno. É um fenômeno, por enquanto, brasileiro, mas que em breve vai atingir a América Latina. Eu quero ver só. É o pavê de copo. De cuepo? De cuepo. Tá bom, chega. Chega! A gente tem que falar de duas coisas aqui, né? Ciência e metáforas. Porque esse filme, ele não é só o que parece ser. Ele é mais do que ele parece ser. Mas, à primeira vista, ele é uma excelente ficção científica. Lembrando, ficção científica. De uma situação merda, né, cara? De uma situação tensa, de sobrevivência. Normalmente, eu diria que é um filme de ciência, não de ficção científica. Mas ele se passa num universo alternativo, onde os Estados Unidos ainda têm um programa espacial. Exatamente, cara. Eu falaria justamente o contrário. Olha só que legal, cara, que legal essa discussão. Eu acho que nós estamos diante de uma ficção e não de uma ficção científica. Por que não científica? Por quê? Ora, só porque tá no espaço, só porque tem nave, é ficção científica? Não, não. A gente já discutiu e disse que não e aplicou Star Wars a isso, né? Não, não, não, veja bem, Apollo 13 não é uma ficção científica? Não, é aí um não. Filme de drama, uma tragédia, né? Mas aí é porque é baseado em fatos reais. É uma, não tem, sim, tudo bem. Não tem muita ficção ali. Ali é meio que um documentário dramatizado, né? Não, mas então, veja bem. O que, que tem de ficção científica em gravidade? O Hubble existe. Os ônibus espaciais, até bem pouco tempo, existiam. A Estação Internacional existe. Só não existe aquela estação chinesa lá. Se não me engano, não existe. Ah, e a situação, né? A situação. É, existe, mas só um módulo. Eles ainda estão construindo. Astronauta gostosa existe? Tem uma loura que tá lá em cima que é uma MILF respeitável. Ou melhor, uma AIL. De shortinho debaixo da roupa? Esse é o procedimento da NASA? Não que esteja reclamando. Sim, pô, eles não vão usar calça. Por que usar calça debaixo da roupa? Pra ficar mais desconfortável ainda. Afinal, dizem que é quente pra cacete aquela roupa. Nem é questão de ser quente. O problema é que você sua, você fica com frio, você fica com calor, o troço regula a temperatura, mas não é mágico. Então, quanto menos coisa te apertando, melhor. Android, você diz então que a única coisa que temos de ficção, além da situação, é a estação chinesa. Você diria então que ele é mais um drama? É, claro. Um thriller? É. Um suspense. Sim, exato. Chamá-lo de ficção científica seria compartimentá-lo dentro de uma ideia errada. Não é, não é. É um drama mesmo. Muito legal. É um drama psicológico, né? Aquela sorte. É verdade, é verdade. A locadora vai estar ficção científica. Se você for procurar, procure sim ficção científica. Mas vamos lá, vamos falar sobre a situação, né? Obviamente, caso você não imagine, nós vamos dar spoilers do filme. Nós vamos falar sobre a história do filme, sobre detalhes, sobre spoilers. Então, se você não viu o filme, vai ver, porque você tem que ver, porque o filme é muito bom. Aí eu vou falar um negócio pra vocês. Peraí, entra na zona de spoilers aí. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoilers. Ouça por sua conta e risco. Não deve agradecer que o Jovem Nerd não cheira cocaína. Porque ele fica tão excitado com essa parada, ele parece que tá trincado. Cara, ele vê o filme, aí ele declara. Nós estamos em outubro. O cara declara que é o melhor filme do ano. Porque esse ano tá fraco. É o melhor. Olha a cocaína. Até agora. Cocaína. Até como é que era? Agora. O cara é muita excitação. Se ele cheirasse cocaína, ele ia ser louco. A última vez que eu fiquei assim foi quando eu vi Vingadores, que eu tava assim, empolgadaço. Mas eu gostei muito. Então vamos lá. Vamos discutir. Obviamente, eu não tô dizendo que o filme é a perfeição total. Afinal, a gente tem que primeiro ligar um pouco de suspensão de descrença pra gente acreditar que essa situação poderia ocorrer. Não, na verdade, essa situação poderia ocorrer. Esse é o problema. Você tá querendo dizer o quê? Eles serem atingidos por destroços de satélites? Olha, a estação espacial vive sendo atingida por micrometeoros, destroços pequenos, assim. Você nunca sabe se é um parafuso que caiu de algum negócio ou um meteoro que veio lá do Quinto dos Infernos e fez um buraco no painel solar. Mas a internet tá cheia de fotos lá. E é meio assustador você ver. Eles estavam comentando, inclusive, o Chris Redfield, que nos momentos silenciosos dá para escutar fragmentos de poeira, grãos de asteroide batendo no casco. Caraca! Isso é sinistro. Mas uma coisa é você ser atingido por alguns destroços e outro é uma reação em cadeia de um satélite começar a destruir todos os satélites em torno da Terra e formar uma onda do mal então, que vai percorrendo ali. Ficou, né? Ficou bem claro no filme que é um elemental. Exato. Era o Galactus. E com um objetivo, que era pegar a Sandra Bullock. Exatamente. Porque ela só atingia os alvos onde ela estava. Exatamente. Ele foi atrás dela. Pegou a shuttle onde ela tava. Aí ela correu pra estação espacial, lá vai o monstro, dá a volta de 90 minutos, agora é a nossa vez! Aí ela escapa. Aí, caralho, mais 90 minutos. Aí ele tá, aí ó, agora é a estação chinesa, agora não tem erro. Pô! Eu não me espantaria se na sequência do filme os destroços caíssem em cima dela na Terra. Tu viu que eles tentaram. Ela olha pra cima e tá lá... caindo tudo. Eles estavam tentando... Sandra Bullock, filha da puta! Ela fez alguma coisa, cara. Ela tá devendo. Pra começar a dar spoiler, uma parte legal que tem, aquela parte do parafuso que sai voando e ela pega o parafuso com a luva, quando fizeram a principal missão de serviço pra consertar o Hubble, aconteceu um fato bem parecido, que um parafuso saiu voando e foi pego por um astronauta italiano até, que tava pendurado lá no Hubble. Então o pessoal até falou que o diretor se baseou um pouco nessa parte da missão de serviço que arrumou o Hubble há alguns anos atrás, na década de 90 aí. O cara deixou escapar um parafuso assim mesmo, deixou, cara? Deixou escapar e o parafuso ali, só que o parafuso ele tá ali a 30 mil quilômetros por hora, né? Então qualquer parafuso que bater em qualquer coisa é um desastre. E isso aí quase aconteceu. Na verdade, a própria missão que arrumou o Hubble, essa de 96, se não me engano, foi a principal, ela aconteceram várias coisas ali interessantes. Até essa frase que o cara fala de ter mau pressentimento, que repete toda hora no filme, né? Yeah. Um dos astronautas da missão de serviço do Hubble falava isso direto. Então tem várias coisas que o diretor pegou mesmo com a NASA. Porra, né? Tem que mandar um cala-boca nesse astronauta, né, cara? O cara tá ali, tô com mau pressentimento. Eu falei, porra, meu irmão! Mas eles vivem perdendo coisa, cara. Na primeira caminhada espacial, o Ed White, quando ele abriu a escotilha, deixou escapar uma luva. Tem uma luva em órbita até hoje. E perderam um monte de coisa. Teve uma astronauta, acho que ela tava até consertando o Hubble também, numa das várias missões. Ela tava com uma bolsa de ferramentas. Ela esqueceu de prender a bolsa. O vídeo é lindo. Ela falando, puta que pariu, caramba, ferrou. A bolsa com 300 mil dólares de ferramenta flutuando pra longe do Hubble. E aí perdeu. Não tem como ir lá pegar. Não tem o George Clooney de mochilinha. É, porque eles aposentaram aquela mochilinha e na vida real também você não dá pra você voar daquele jeitinho o Homem de Ferro dele, né? isso aí é aquela coisa que tem uma suspensão de descrença que você tem que ter no filme para não ficar extremamente chato. Então, as coisas no espaço no filme são muito mais próximas. Sim, sim. E tudo acontece muito mais rápido. Sim, com certeza. Na mesma órbita ainda, né? Porque o Hubble, a ISS... E a estação chinesa, tudo está no trenzinho. Altura, né? O Hubble fica a 350 milhas, mais ou menos, e a ISS é 230, né? Ali é tudo mais ou menos... É isso que eu ia falar, né? Existe uma diferença de órbitas, né? E além da diferença de órbitas, existe também uma diferença de, não só de altitude, eu digo, né, da órbita, mas existe uma diferença de, pô, um pode estar num lado da Terra, outro pode estar no outro, não, ali tava tudo visível a olho nu, né, você conseguia ver a ISS, e da ISS você conseguia ver a estação chinesa, eles tiveram que comprimir esse espaço gigantesco, né, pra poder existir essa correria de um lugar pro outro, etc e tal. Ok, suspensão de descrença, vale. Eles formaram a vizinhança feliz ali no espaço pra um poder visitar o outro, né. Exatamente. Aliás, é até arriscado, né, cara? Você ter esses caras juntos, tão perto assim, tipo... Não, claro, claro. Um ônibus espacial consertando o Hubble a sei lá, 100 quilômetros da ISS. É perigoso isso, né? Os satélites de comunicação que falam que causou tudo, né? Eles orbitam a órbita deles é mais ou menos 100 vezes mais alta, né? Do que esses 230, 300 e pouco aí da ISS e do Hubble. Então, eles estão em órbita geoestacionária. Muito longe de onde o Hubble fica ali. Então, explica o que é uma órbita estacionária, para quem não sabe. Uma órbita estacionária é quando a distância do satélite é tal que o ponto que ele está rodando em relação à Terra sempre fica o mesmo. É como se ele tivesse parado, a gente olha para o céu e ele está parado aqui em cima. Certo? Isso, exatamente. Ele não, quer dizer, não tá parado, ele tá rodando a mesma velocidade da rotação da Terra, é isso? Isso, é como se olhando pra cima ele tivesse parado, mas ele tá andando junto com a Terra. Tá. Aliás, rodando. Vários satélites de comunicação que a gente usa aqui, tá, eles ficam em órbita estacionária justamente pra você ter, né, esse link direto. Porque se o satélite vai pro outro lado da Terra, você não tem como falar com aquele satélite, a não ser que você faça uma rede de satélites pra conversar entre si. Mas o que acontece com esses satélites, até que emitem os sinais de televisão e tal, esses satélites ficam em órbita estacionária em cima do Brasil, por exemplo. Sim. Sim, sim. Isso mesmo. E aí o que acontece? É isso que eu queria perguntar. No filme, os caras falam assim: ah, os russos mandaram um míssil num satélite pra destruir. Eles não queriam um satélite com defeito. Era um satélite, espião. Existe lançar um míssil para destruir um satélite no espaço? Existe sim, isso? Sim, fazem isso. Já fizeram vários testes. Os russos e os chineses adoram fazer isso. Todo mundo reclama justamente porque cria uma nuvem enorme de destroços. E nessa brincadeira já perdemos alguns satélites. É sério? A nuvem de destroços realmente já destruiu satélites de verdade? Sim. E o pior, sobrou até para quem não tinha nada a ver com a história. Esse ano, o Equador, coitado, pobrezinho, quietinho, lançou o seu primeiro satélite, que era um bichinho de 1,5 kg, ficou no ar durante alguns dias, entrou no caminho de um pedaço de um foguete russo. Sério? E quando você já tá no terceiro estágio, assim, você já tá em órbita. Então ele solta e aí fica aquele lixo espacial. Isso. E aí você não tem controle. Você sabe onde tá, mas azar de quem chegar na frente. Ele bateu no satélite equatoriano e de lado, em órbita de 90 graus. Ou seja, a velocidade total tem mais de 40 mil quilômetros por hora. Meu Deus. Mandou o satélite equatoriano pro espaço. Mas os russos perderam o satélite pra China. Como assim? Foi em 2013 também, começo do ano, um satélitezinho de navegação russo bateu no satélite chinês e os dois foram pro inferno. Caraca, sério isso? Cara, mas... 2009 também teve outro. Eu sempre achei que o espaço ali era tão grande que não tinha problema de um satélite ficar esbarrando o outro. Mas, na verdade, o lixo espacial hoje é muito grande, tanto que o pessoal usa até aquela técnica hoje, as mais modernas, é o de-orbit, né, que eles chamam, né, que é derrubar mesmo da Terra, né? Então, aí eu fico perguntando, não é mais fácil você mandar o satélite, né, corrigir, entre aspas, né, a sua trajetória para que ele simplesmente queime na atmosfera quando você quer se livrar do satélite? É o que é feito hoje em dia. Hoje em dia fazem isso. Pô, mas antigamente, né, eu lançava míssil e foda-se, é isso? Tem que lembrar que a energia que você usa para subir é a mesma que você usa para descer. Então você vai ter que levar bastante combustível para cortar a velocidade daquele satélite, para ele entrar em reentrada. Ou seja, você vai ter que construir um foguete maior. O combustível do satélite, ele é usado justamente para manter o satélite em órbita. Quando a órbita começa a decair, ele corrige. Você dá um reboost e corrige, e ele fica mais alguns anos em órbita. Se você tem combustível sobrando e um satélite de US$1 bilhão, o que você prefere? Deixar ele funcionando mais 5 anos ou botar ele de volta pro chão para tentar evitar um problema de, quem sabe, ele bate em alguém, que é uma coisa raríssima e ninguém se preocupa muito a sério com ele. Entendi. O que acontece com muito desses... Não só satélite, até alguns observatórios, a NASA mesmo agora fez esse ano, acho que uns 3 ou 4 já. Dá problema no giroscópio do satélite ou desses telescópios espaciais, e você não tem o que fazer, então ele fica perdidão. Então ele simplesmente dá um shutdown nele e deixa ele ali vagando, entendeu? Cria uma nuvem, na verdade, em volta da Terra, hoje a gente tem uma nuvem de lixo espacial aí, que só cresce a cada dia, né? Caraca, mas eu queria perguntar o seguinte, quando você tá em órbita, existem várias velocidades diferentes, né, de órbita. Da órbita estacionária é uma velocidade, outras já da shuttle é outra velocidade, etc. Então vamos dizer, os caras estão lá consertando o Hubble. E aí tem essa notícia de que o satélite russo explodiu e aí os seus destroços já imediatamente começaram a estourar outros satélites, criando o elemental o elemental em órbita, né? Aí ele fala assim: os destroços vão chegar aí como se fosse uma bala, com a velocidade de uma bala. Não, é, se tiver na mesma órbita, eles vão chegar umas 10 vezes mais rápido que uma bala. Uma bala vai a 1.200, 2.000 km por hora. Eles estão a 28 mil. Mas lá no filme eles falam bem 80 mil km por hora. Eles falam, hoje eu vi bem esse valor. Porque os satélites estão em órbita retrógrada. Ah, então isso que eu queria saber. Peraí. A estação está indo em direção a leste e os satélites estão indo em direção a oeste. É isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, se o satélite tivesse quase a mesma velocidade da estação espacial, do Hubble, etc., se destruísse, ia ser... Tipo assim, você ia ver um pedaço de satélite quase parado, né? Porque ele estaria quase na mesma velocidade que você. Mas você está dizendo que eles estavam em órbita contrária... É isso? É, mas não seria tão simples. Se o satélite estivesse do lado de você e vem um outro destroço de outra direção a 28 mil km por hora e atinge o satélite, ele vai explodir. Ganha energia, e essa energia vai aumentando, né? E aí você, digamos assim, uma banana de dinamite explodindo do seu lado, os dois estão parados e você não vai ter um bom dia. Porque eles não explicam isso no filme, né? Que ele tá numa órbita contrária. Ele só fala que ele vai chegar neles rápido pra caralho. É, isso você deduz pelo que mostram no filme, não pelo que falam. Exatamente. E existe isso? Órbitas retrógradas, assim? Porque, assim, eu achava que toda a órbita, ela seguia uma direção só, por exemplo, não, da rotação da Terra. Existe, mas é caso muito raro, porque você tem que gastar mais energia. Você aproveita a rotação da Terra justamente porque gasta menos combustível. E por isso que você tem que lançar do Equador também, que é onde a Terra gira mais rápido. Exatamente. É mais fácil colocar em órbita ali do que em qualquer outro lugar, isso mesmo. Agora, esses pedaços de satélites, esses satélites, eles não são muito pesados, são... Tipo o quê? Olha, depende. Se for um satélite espião do tipo do Keyhole, que fazia aquelas fotos da Guerra Fria, ele é do tamanho do ônibus. Ah, aí beleza. Porque eu fiquei imaginando, pô, será que esses pedaços são capazes de, tipo assim, destroçar totalmente uma estação espacial inteira? Ou não, ou eles iam bater, porque você falou, Chris Hadfield disse que ele ouve de vez em quando um pim, pam, pim, coisa batendo lá. Mas aí é coisa microscópica. São micrometeoritos. Micrometeoros, né, que eles chamam? Micrometeoros. São as cinzas do Carl Sagan. São os micrometeoros que eles vão bater. Agora ali não, ali saem uns pedaços grandes que... Quando as estações lá arrebentam, a estação espacial, inclusive, no filme, ela sai capotando em cima dela mesma. Isso tá certo? Ela dobraria no meio, estaria capotando e detonando tudo como se fosse um carro capotando. É quase um carro capotando. É um carro capotando, só que é muito mais frágil que um carro. Pois é, né? É um monte de latinhas ocas muito presas, meio com silver tape. O problema não é só o tamanho do destroço, porque quanto pesa uma bala? Sei lá. Depende, Juquinha. Vamos lá, vamos pegar uma bala de 45, 5 gramas, 5 gramas, 10 gramas. Faz um estrago. Por quê? Energia. Uhum. E aí você tá falando de um negócio do tamanho de um carro, se a gente usar o pedaço do Hubble que acertou lá, um negócio do tamanho de um carro, a 10 vezes mais rápido que uma bala. A energia que isso tem é... É ok. É sinistro. Tô convencido. Sandra Bullock está rodando no espaço. Aliás, se isso acontecesse na vida real, ia acabar aí o filme, né? Não. Ia rodar e acabou. Puxa, isso é tão bem retratado no filme, cara. Depois que ela faz aquele rodopio, engraçado, você não se enjoa. Não é um movimento que te enjoe, né? Isso eu já acho por si só uma obra de arte por causa disso. Porque tem muito filme que facilmente conseguiria te enjoar com aquela rotação. Uhum. Mas, puxa, tem uma parte desse filme que eu acho tão legal. Ela está sozinha, já desatrelada daquele elevador de serviço, né? Então ela está, aos poucos, ela está se afastando da tela e está quase se mesclando com as estrelas no firmamento. Isso. Ela não consegue mais comunicação com ninguém. Ela está começando a fazer parte do próprio espaço, do próprio cosmos, né? Ela vai se perder. Mas aí, no momento que entra o áudio do George Clooney, ou seja, ganhando, portanto, esperança, aí a câmera volta a se aproximar dela, legal. E ela se destaca do espaço. É foda. Sabe o que é muito maneiro nessa sequência também? A câmera fica um tempão filmando o rosto dela, bem próximo, assim, ao capacete, né? Quando ela tá girando. E é por isso que a gente não enjoa, inclusive, porque a gente tá no eixo dela, né? Como se a cabeça fosse o eixo. E em certo momento, a câmera atravessa o vidro, né? Isso. E aí, já tá filmando dentro, né? Um mega close dermatológico. Inclusive, o dermatologista dela mandou lembrança, falou que tá tudo bem. E aí, depois a câmera vira pra gente ver a visão dela de dentro do capacete. É animal. É, porra, isso é a computação gráfica bem usada, cara. Puta que pariu. Ah, aliás, essa sequência é da foda, porque primeiro você tá vendo ela girar independente da câmera, de repente a câmera começa a girar com ela e ela fica parada em relação, né, à câmera. E aí ela, você entra no capacete, vê a visão dela, depois você sai, ainda girando com ela, de repente ela para de girar e ela volta, né, você volta a ver a Sandra Bullock girando, tipo assim, e é uma sequência enorme, sem cortes, salvo a primeira pessoa, quando você para de vê-la, né, de ver o rosto dela, mas é uma cena longa, até o George Clooney pegar ela e tal, não sei o que, cara, é muito bem feito, cara, é animal, é muito maneiro. E é maneiro porque o George Clooney vem lá de baixo do cantinho, né, você tem outros pontos de interesse ali no canto superior direito, e aí ele vem aparecendo, você nem percebe, só percebe quando ele já tá maior, mas eu vi o filme duas vezes, na segunda vez eu fiquei catando cadê o George Clooney, e aí ele vem lá do canto inferior esquerdo, sabe, quase desapercebido por trás da Sandra Bullock, né? É, muito maneiro, cara. Posso falar só uma coisinha? Pode? Que eu achei super bacana nesse filme? Pode? Que eu acho que a gente precisa colocar isso, porque é muito importante, sabe? O som? O som, exatamente. O som, cara, que coisa. Esse filme... Na verdade, é ausência, né? Ausência. Não, mas existe som. Sim, sim. Esse som, ele é transmitido através dos ossos, através do ar que está correndo por dentro dos uniformes. Isso é muito legal, cara. Você escuta aquela pistola de desrosquear parafuso, né, porca. Você sente que aquele som, ele está percorrendo o braço da personagem até os tímpanos isso, dela. Isso, cara, com certeza. Aliás, o trailer desse filme tinha som. É. O trailer tinha a explosão, pá, isso aqui explodiu tudo no espaço. E eu tô ok com isso, né? A gente sempre vê filme de espaço com som. Sempre tem aquela pessoa, não sei o que é espírito de porco. Ai, no espaço não tem som. Como é que tem som em Star Wars? Sabe? Porra, meu irmão, calma. Sim, também não tem sabre de luz, eu entendi. A gente sabe que o som é usado em filmes espaciais pra dar dramaticidade, essas coisas. A gente sabe, entende que não tem ar, não tem como ter vibração. É pra... que nem na vida, não tem música tocando o tempo inteiro. Exatamente, muito não. Bem pensado. Lá vem o meu elemental, música sinistra agora. Ah, mas aí você falou, tocou num ponto importantíssimo. A trilha sonora, ela faz o efeito isso, sonoro. Isso, Ara, no momento do impacto, no momento do impacto, a trilha sonora está ali pra substituir a falta. Exatamente. Inclusive, quando ela dá um burn naquele módulo, quando ela liga as turbinas do módulo, você tem a impressão que você escuta as turbinas fazendo pá, mas é a música que tá fazendo pá na hora que ela liga as turbinas. É, então, muito maneiro, inclusive, no momento que o George Clooney vem como Medical Negro pra dentro da nave. É Medical Negro. E ele... É. Eu sou Roots. E ele abre... E quando ele abre a escotilha, isso. O som, ela tá cheia de som lá dentro. Alarme, isso. Né? Ela, respiração, um monte de coisa. E aí, quando ele abre aquela porta, o som de dentro da cabine cessa, né? Porque não tem mais ar, né? O ar vai embora e aí não tem mais... E aí fica só a música até o momento que ele entra, fecha a escotilha, abre lá a torneirinha e aí o som começa a voltar aos poucos. Muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Não, outro momento legal é na hora que ela tá dentro da ISS e daí vem uma colisão lá no canto e completamente em silêncio. Daí quando vai chegando cada vez mais perto dela que você vai começando a ouvir a vibração dentro da nave com as colisões. Puta, é muito foda essa parte. É, e quando a ISS começa a ir pro caralho, né? Porque isso, você não escuta nada, né, cara? Muito foda. Você esperou a explosão ali, né? Você tá esperando foda. Que o cinema vai desabar, né, cara? Não, cara, olha só, eu achei corajoso, porque você tem que saber quando aplicar isso, quando não. Depende do que é o seu filme, entendeu? E nesse filme, apesar de ter aproximado os objetos no espaço, ter feito tudo isso, você precisa dessa suspensão de descrença. O Afonso Cuarón, ele falou, vai ser um filme realista, totalmente realista. Até que o Harold tá dizendo que não é uma ficção científica, justamente porque tudo que a gente tá vendo ali existe, né? A gente conhece o programa espacial e tal, não sei o quê. E por ser realista, por querer seguir essa linha, eu achei corajoso dele, sabe, comunicar o som através da música e não dos efeitos sonoros, porque seria muito vendável. Aliás, mostra que é porque o trailer tem som, né? Mas seria muito mais vendável você ter um filme de grandes explosões no espaço, com muito som e tal, não sei o quê. Mas não faria sentido no estilo do filme. Exatamente, não porque faria sentido nesse estilo. Porque você pegar toda a obra, pega o movimento de câmera, a forma como a câmera acompanha eles o tempo inteiro, se movimenta organicamente, né? Isso. Vai e volta, circunda, gira. Tem momentos que eles estão de cabeça pra baixo, porque não existe lá, né, cabeça pra baixo, né? Exato. Pra gente, sim. E você nem se dá conta, sabe? A câmera se movimenta tão naturalmente. Exato. Que eles estarem de ponta cabeça, pra vocês, você já entrou naquela, sabe? É. Faz parte. Você tá flutuando lá. A câmera é uma testemunha, como se fosse mais um astronauta ali, exato. Quando ela tá dentro da nave e vem uns pingos e batem na câmera. Maneiro, cara, isso. Exatamente. Esse detalhe de como o cara trabalhou a câmera desse filme, sabe? Não, e além da música, o único som que você tem, como o Harold já falou, são das vibrações nas coisas que eles tocam e da respiração. Só isso. Então, putz, você fica imerso naquele ambiente. É, principalmente mesmo. Nesse momento que ela sai de pinote, girando espaço adentro, que ela fica lá né, indo embora e, caralho, o que vai acontecer, né? Porque esse era o primeiro trailer, era esse pesadelo miserável, né? Morrer sozinho no espaço, vendo escuridão, né, cara? O problema do primeiro trailer é que a gente achou que aquilo ali fosse a parte ruim do filme. Não, aquilo ali é a parte mais tranquila. Pois é, cara. Ela tem um trabalho de respiração excelente. excelente. Duvido que ela não ganhe uma indicação ao Oscar por essa brincadeira. Também acho que ela vai ser indicada. Eu acho que ela tem que ganhar o Oscar pela flutuação dentro da espação espacial. Valeu. Quem tem que entregar o Oscar vai ser a Sigourney Weaver. Ou o George Clooney com aquele jetpack, imagina? Não, tem que ser a Sigourney Weaver, porque a coroa vai estar passando a coroa de melhor cena de roupa de baixo em filme espacial. Poxa, mas ganha de lavada, hein, cara? Ah, porra! Você vai me desculpar, Sigourney Weaver. Chega de pesadelo. Esse início, eu inconscientemente estava aprendendo a respiração. Porque quando ela finalmente respira, só depois que entra na ISS, eu dei uma... sabe? Junto com ela, sabe? Porque você fica numa tensão que até eu dei um pouco de nervoso. Porque o George Clooney falava assim... relaxa, você tá com, sei lá, 3% de oxigênio, mas relaxa, tenta respirar devagar, pra você não gastar muito oxigênio, aí ela vai relaxando. Aí ele começa a bater papo com ela. E pelo que eu sei, quando você tá precisando de ar, você não deve falar, pra economizar ainda mais, porque o falar vai fazer você gastar energia, né, etc, e vai aumentar a sua frequência respiratória. Então ele decide bater papo, que na verdade a condição seria, cala a tua boca, respira devagar que a gente vai chegar lá, né? Ele conversar com ela tava tentando impedir que ela entrasse em choque, né? O que me exatamente, deu a entender. Entrar em desespero. É, mas assim, ó, eu não quero que você entre em choque, eu quero que você fique calma, mas vamos pegar o corpo do cara com a cara furada pra ela ficar mais nervosa ainda, cara. Olha, aquela cena foi mais assustadora do que aquele horizonte de eventos inteiro, cara. Entendeu? Não faria, ali não faria muito sentido, né? Ela falando que tá com pouquíssimo oxigênio, ele fazendo, assim, não, vamos pegar o corpo do cara. Então, primeiro vamos salvar você, é, né? Depois a gente vê o resto, né? Mas ele achou que a Shuttle tava de boa. Tanto que ele pegou o cara, depois foi pra Shuttle. E quando ele viu a Shuttle, ele falou, caralho, fudeu. Até então ele falou, não, beleza. Ele não tinha... Ele é sobrevivente, né? Vamos procurar sobrevivente. Ele não tinha noção da magnitude do problema, né? Uhum. É, aí entra onde a dramaturgia se sobrepõe à realidade, que primeiro ela jamais ficaria do lado de fora com 10%, 15% de ar só sobrando. Ela já teria entrado há muito antes. Mas você não acha que isso acontece justamente porque ela fica nervosa na hora do acidente e aí ela começa a respirar pra caralho e aí detona o oxigênio dela? Foi muito rápido ali. Foi muito rápido, ela não tem como... Ah, entendi. É. Tem que acontecer a tensão, né, dela chegar no último segundo de oxigênio, né? O clássico mega clichê que todo mundo saberia que o cara furada tava fadado a morrer. Ele tinha uma foto da família pendurada. Mas ela só aparece depois que ele morre, né? Então é sacanagem. É, mas... É, eu sei, mas tava lá, né? Ele era a minoria étnica, né? A minoria étnica. Ele tava fadado a morrer, né, cara? Era Morrinder, né, o nome dele. Não, e o George Clooney também, né, cara? Tá, sacrifício honroso, tava escrito na testa dele. Né? Tava na cara que ele ia ser o salvador da pátria e morrer no final, cara. Ai, caraca, excelente. O único jeito de evitar que ele fosse tentar pegar a Sandra Bullock era matando ele no meio do filme, então... É. Ele tentou pegar ela, cara. A mulher falou, eu tenho 9% de oxigênio. Ele deve ter pensado... Dá pra dar uma zinha rapidinho. Dá pra chegar na Space Shuttle, a gente tá, beleza. Quando ele ir, cara, não vai dar. Tem nada a perder mesmo, né, pô? Ele mandou uma cantada espacial, cara. Esse é o George Clooney. Não decepcionou. Não decepcionou. Eu não quero ficar botando defeito no filme, porque eu amei o filme. Mas a gente... Vamos falar de todas as coisas. Uma coisa que deixou a gente bem, assim... será? E até... Acho que foi comentada pelo Neil deGrasse Tyson no Twitter, né? Ele ficou falando alguns errinhos científicos. Não de babaquice. Ele como curiosidade, né? Sobre o filme. E um deles, o que mais me deixou com a pulga atrás da orelha foi esse. A separação da Sandra Bullock do George Clooney. Quando eles chegam na estação, eles se embananam todo lá na hora de segurar. As fitas lá do paraquedas que elas ficam raladas na perna dela e ela fica segurando aquela cordinha com ele, certo? É. Lembrou da cena, né? E ele visivelmente parece que tá fugindo dela, segurando com maior força de Indiana Jones ali. Parece isso. Que o universo tá chupando o George Clooney. É, porque ele fala assim, me solta porque você não vai conseguir me puxar porque tá a fita vai soltar da tua perna e nós dois vamos morrer. É como se estivesse ventando ali. É, e como se ele estivesse num abismo, na verdade, uh-huh. Né? Mas na verdade, se você parar pra pensar, no momento momento em que, ok, ele tá escapando, ela segura a corda e prende ele, no momento em que eles pararam, não existe mais força puxando o George Clooney. Exato, né? Cancelou isso. Um momento. Se ela desse um puxãozinho... Isso, ele voltava, não voltava? Ele voltava. Mas aí tinha uma força maligna puxando ele. Era o Galactus. Na hora que solta, ele vai embora com mó velocidade, se afastando e vai ele embora. Ele tinha que ir devagarinho, né? Sem jeito mandou lembrança. Ele vai... O que comprova Sandra Bullock deve ser chata pra caramba. Tchau. Ele tava com aquela turbina ligada, cara. Não, ele falou assim, olha, não dá não, me solta aí. Foda, cara. Fala nisso, esses trajes espaciais aguentam essas porradas todas que eles deram ali naqueles... Tem uma hora que eles bateram de frente que eu falei, vai estourar vidro de capacete, vai ser uma merda. Não batendo no lado errado. Mas naquele momento que ela dá aquela esticada, ele teria parado e pronto, né? Não teria ficado sendo sugado pelo buraco negro que a gente não viu ali atrás. E era só puxar ele de volta e boa ali. Ali ele não tinha esse negócio dele ficar fugindo lá, a terra puxando ele, como pareceu. Será que tinha um buraco negro que a gente não viu? É só dar um tranquinho nele que ele voltava. Esse fato aconteceu diversas vezes no filme. Várias vezes eles estão perto de alguma coisa, eles param, eles soltam, daí a coisa vai embora. Na ISS isso acontece com ela, na estação chinesa, não lembro se acontece, mas várias vezes acontece deles estarem no espaço, segurem alguma coisa, daí eles soltam e a coisa vai embora. Não acontece mais isso. Aí é dramaturgia, que nem teve uma cena que ele tá com a mochila Bucky Rogers, mas como todo mundo que já reconhecia a referência Bucky Rogers já morreu, eles pararam de usar esse nome. Ele dá o puxão, ele empurra, ele solta o jato com a mochila, puxa ela, aí ela vem e ela acelera e bate nele. Não, mas no início tem uma confusão, porque ele dá um puxão e aí, obviamente, ele tá criando uma inércia nova nela ali, né? Tá, e é normal ele ir pra trás e ela ir pra frente, né? E faz sentido isso, não faz? Não naquela velocidade. Ele dá um puxãozinho, e aí ela vem e a energia puxa ele de volta e ele continua e aí eles criam a velocidade. Tanto que a corda não tá mais esticada a certa hora, né? Eles estão se movendo na mesma velocidade pelo espaço e a corda tá lá só porque tava presa neles, mas ela não tá nem esticada, né? Então não tem esse negócio de puxar você com alguma força contrária que nem existiria na Terra. O fato é que isso tinha que acontecer e, aliás, isso faz parte das grandes metáforas desse filme que, aliás, até comentadas pelo Afonso Cuarón, que é sobre as dificuldades da vida, né? É, você consegue montar uma vida inteira de dificuldades ali em vários momentos do filme. E esse momento da separação dela, George Clooney, tem uma aplicabilidade metafórica grande pra você. Você pode... a separação do pai e do filho, né? Ou você passar a ser responsável pela sua própria vida, você perder aquele totem de segurança que você tinha e você ter que se virar. Então, assim, tem um significado metafórico a partida dele, inclusive a própria motivação dele mesmo soltar a corda pra que ele aceite o fim dele e passe pra ela a responsabilidade de viver, né? E isso acontece na vida de todo mundo, né? Então, quer dizer, o filme, ele não tá querendo só ser um thriller científico. Ele quer também te passar uma mensagem humana, né? Então, todos esses pequenos detalhes, eles estão ali pra enriquecer a história humana desse filme. Claro, veja bem. Quando ela entra, finalmente, na estação espacial e dá aquela respirada que você falou, logo em seguida, o que acontece com ela? Ela relaxa e fica em posição fetal, cara. Exatamente. Aliás, uma cena linda. Uma cena lindíssima, né? Aliás, tem até o próprio cordão umbilical, que sim, é chamado dessa maneira pela NASA. Poxa vida, ela tá um feto, um verdadeiro feto. Ela está... Nós estamos, então, portanto, vendo o desenvolvimento, finalmente, da personagem. Ela não era nada até então. Sim. Esse filme é cheio de metáforas, né? Sobre nascimento, libertação. Quando ela solta o George Clooney, né? Tá cortando o umbilical do cara. Ele que solta, na verdade. Mas essa cena aí da Sandra Bullock, que ela fica naquela posição, foi inspirada também numa cena que uma astronauta fez na ISS, a Candy Coleman, até que deu assessoria pra Sandra Bullock durante o filme. Tem uma foto famosa dessa astronauta numa posição idêntica à da Sandra Bullock ali. Tem essa parte metafórica também, mas ele também foi buscar essas coisas que aconteceram. Então ela tem uma foto dela famosa, assim. Também. Maneiríssimo. Pena que nessa hora a Sandra Bullock já teria morrido, porque você leva pelo menos uns 20 a 25 minutos pra repressurizar a câmera. Não é só o ar, né? Precisa de pressão também. É isso que é foda. A gente já esqueceu o fato também que, como a estação vai estar aqui a 300, 400 km de distância, 2 minutos para pressurizar a sala não é nada. Então, ali. Quanto tempo eles têm que ficar mais ou menos para pressurizar de volta de uma spacewalk? É o que o Cardoso não. falou, uns 20, 30 minutos 20, 30 ali. 30 minutos. Que... É. Antes de tirar o traje espacial. É. Isso. Ah, então nem fudendo que ela ia ficar com 8% ali trabalhando, né, cara? Exatamente. Mesmo que tivesse tudo normal, ela teria que realmente voltar muito antes. Aliás, quanto tempo tem de oxigênio num traje espacial desse? Uma hora e meia, um negócio assim? Um traje espacial normal da NASA dura entre 6 e 8 horas e meia de oxigênio. É, mas é realmente o tempo que esses caras ficam lá de fora. E no cu, aquela historinha de acabou no tanque e a tua roupa tem oxigênio, né? É que nem você mergulhar com a garrafa de Big Coke e achar que vai atravessar o oceano, né, cara? Quando o Mike Massimino estava consertando o Hubble, ele teve que abrir um painel que tinha 118 parafusos. Porra! Muito obrigado! No meio do trabalho, ele soltou no rádio oficial: ah, estamos aqui na missão tal do Space Shuttle, testando o comportamento de pequenos parafusos no espaço. Que é uma referência dos Simpsons, do episódio do Homero Astronauta. Ele soltando os parafusos no filme é uma coisa que primeiro eu fiquei feliz e depois eu fiquei muito triste. Na primeira cena que ela vai soltar o parafuso do Hubble, ela tá bem presa, e daí ela solta e beleza. Lá no final, quando ela vai soltar o paraquedas da Soyuz, ela tá solta, sem nada, e usa a chave que gira ali. Não, ela tinha uma corda, né, só. Não, mas ela tava segurando no braço ali, uma corda. Na hora que ela fosse girar... Ela ia girar junto. Por que você acha que aquela merda custa $50,000? Porque o troço é feito pra quando você aplica uma força, ela aplica uma força contrária quase igual pra contrabalançar. Ah, é? É, tem uma parte que gira pra um lado, e só que tem uma outra parte em cima que gira pro outro lado pra compensar. Pô, isso existe desde o avião, do avião monomotor, não, né? Não é aquela chave de catraca, não. Não, eu sei, mas, por exemplo, o avião monomotor, ele tem um compensador, porque senão o avião vai ficar indo pro lado, né? Porque É compensa esse efeito giroscópio. Isso. Não, mas calma aí. Não dá pra, do nada, ela não tá presa em nada e aquilo funcionar. Senão você vai estar criando forças do nada. Algum lugar tinha que... Mesmo que aquilo que eu não... Daí, desculpa se eu não sei mesmo, ele, de alguma maneira, toca no casco da nave... Mas se não, não tem como fisicamente aquilo acontecer. Ela enroscou a perninha dela ali na soia, você não viu, cara. Foi isso. Não, e ela tem uma pegada, a Sandra Bullock tem uma pegada forte. Cada vez que ela abre uma porta daquela, uma escotilha daquela, meu irmão, ela sai voando longe. É, catapult! É verdade. Porra, ela segura na munheca mesmo. Então ela aguentou ali, segurou firme e girou. Porque ela abre as escotilhas com ar dentro da câmara, né, de descompressão, né? Por isso que a porta dá esse tranco. Isso não acontece com todo astronauta, né? Porque na hora que o cara vai abrir, eles esvaziam, né, a câmara e deixam o vácuo lá dentro. Só que ela, como todo mundo fugiu da estação espacial, a câmara tava com ar dentro. Então na hora que ela abre, ela realmente explode, porque o ar é expulso, né? Então isso foi muito bem feito. Não foi uma coisa só pra criar uma cena de impacto, né? Foi algo realmente condizente com a realidade. Foi ou não foi? Foi. Aquilo foi perfeito. Se ninguém concordar comigo, não tem embasamento nenhum que eu tô falando. Não, foi certinho. Foi muito bem feito. Aquilo, perfeitamente. Agora, uma coisa que eu queria perguntar. Quando o George Clooney volta, que... é uma visão, né? Depois a gente vai descobrir que é uma visão. Aquela cena aliás, eu acho a melhor cena do filme, mas ela é uma alucinação, ela é uma metáfora e tal. Mas vamos supor que fosse verdade. Que ele realmente tivesse batido ali, tipo assim, tá preso aí? Tá com cinto de segurança? Vou abrir. Se ela tivesse feito assim, prendido o ar dentro do pulmão, na hora que abrisse a diferença de pressão, o ar ia ser expulso, né? Ela... Pelo menos, eu imagino, pela boca, antes de explodir o peito dela. Não, ela conseguiria segurar na boca mesmo assim. Que isso? A diferença de pressão, se eu for pensar 1 atm pra 0, não é tanta coisa assim. Explica o que é 1 atm. 1 atm é a pressão atmosférica a nível do mar. Obviamente, certo. Numa nave espacial, eles não estão a 1 atm, eles estão com uma pressão menor. Essa força que é preciso fazer pra se segurar, isso aí não é muito grande, não é? Os nossos músculos conseguem segurar isso sem que a gente exploda. Caraca, mas ali é zero, cara, não é? Tipo assim, não é ar explodindo pra tudo quanto é lado? Não, as nossas costelas aguentam isso tudo. Por isso que aquela cena no 2001 é factível. Quando o Dave atravessa de uma nave pra outra. Mas o que acontece com aquela história de seu sangue ferver e caraca, e seus olhos saltarem na cara, sei lá, não, isso é Total Recall. O que poderia acontecer se você não ficasse piscando desesperadamente é que seus olhos iam secar e congelar, porque a sua água do olho da superfície ia evaporar. Deixa eu ver, os seus tímpanos vão pro caralho. Então os tímpanos dela iam pro caralho ali. Iriam ela também. Não tá, obviamente, ela não tá no espaço com o sol incidindo radiação diretamente nela, né? Ela tá dentro de uma nave, só que sem pressão nenhuma, durante alguns segundos. É plausível que ela sobrevivesse tranquilamente, só segurando a respiração até o cara fechar a porta e ligar o oxigênio de novo? Não, porque você teria uma queda de pressão muito grande e depois você não conseguiria repressurizar em tempo suficiente antes dela morrer. Mas ela morreria pela falta de oxigênio até repressurizar e não morreria se ela conseguisse se segurar por um minuto, mais ou menos, até ele entrar e fechar as cortinas. Ah, tá, porque não teria tempo pra repressurizar o suficiente, né? É isso que a gente tá falando na câmera lá de pressurização, né? Que o astronauta fica um tempo. Uhum. Se é um negócio brusco, assim, abre, sai tudo, depois pega e fecha de uma vez também. Essa diferença que acontece com os mergulhadores, né? Tudo. Isso, o mergulhador quando muda de pressão assim muito rápido, ele não se fode todo? Se fode todo. Então, não seria o caso dela? Não, mas pera lá, mas aí o mergulhador, ele fica a muitas ATMs, entende? É o contrário, né, no caso. Mas qualquer mudança, esse contraste brusco de pressão, você tem que ter um tempo pra... Por isso que tem a câmera de pressurização, tanto na ISS como no Shuttle tinha também, né, que ficava ali pra fora um pouquinho. Então tudo tem esse tempo, né, pro organismo ter que se acostumar de novo naquela, né, a pressão que vai ser. Inclusive tem uma cena no Futurama que a nave do Planeta Expresso vai ser usada como submarino. Aí o Fry pergunta pro professor, mas quantas atmosferas a Planeta Expresso aguenta de profundidade? Aí o professor, bem, levando em conta que é uma nave espacial, qualquer coisa entre 0 e 1. E um mergulhador, de água profunda, de mais de 100 metros, 100 metros são 10 atmosferas. Caraca! Teve um acidente famoso de um pessoal que estava trabalhando a 200 e poucos metros, assim, e aí voltou e ficou numa câmara de descompressão durante uma semana, mais ou menos. Uhum. Só que uma das portas de acesso que eles usavam estava com defeito e abriu uma microfresta. Putz! O troço gerou uma despressurização que os relatos são assustadores. Parece, assim, filme de terror. Não sobrou nada sólido dos mergulhadores e a maior parte deles foi espremida igual pasta de dente por uma fresta de 2 centímetros. O quê? É. Como assim? Os caras, tipo naquele filme do Alien 4, que eles abrem um buraquinho no vidro e ele vai todo saindo pelo vidro? É. Os caras foram sugados assim pela fresta? Não é possível, cara. Isso é verdade. Caraca! Tá certo, você é nerd, a gente é nerd, então não encaixa muito esse conceito. Mas se uma pessoa normal vai pra rua e olha pra cima, você tem 15 toneladas de ar em cima de você. Ok, né, mas... Você tem 15 toneladas pra cima, pro lado, de baixo, de ladinho. Você tem 15 toneladas de tudo quanto é lado. 10 atmosferas, 150 toneladas. Uhum. Então, de repente, você tem... dentro da câmara, uma pressão de 150 toneladas em torno daquela pessoa. Do lado de fora, 15 toneladas. Faz as contas e vê o que tá empurrando pra fora. É um spray. O cara virou queijo cottage. Caralho. Essa cena, que ela vê que ela não tem combustível na Soyuz, e ela vê que ela vai morrer, e fica lá falando com o chinês. O que, aliás, eu não entendi. Se ela conseguiu falar com o chinês, como é que ela conseguiu falar com a NASA, né? Não, ela não falou. Ela tava falando sozinha. É, ela tá viajando já. Não, mas o cara ouve ela. É. Ela latindo, né? Aí ele... peraí. Mayday, e o cara fala, Mayday. Mas quem garante que ela tava ouvindo ou que ela já tava viajando? Era alucinação. Ela podia estar viajando. Era alucinação. Tanto que depois que o George Clooney vai embora, a gravação para também. É na alucinação já dela. É, pode interpretar dessa forma. Cara, eu vi essa cena. Radioamador chinês? Não, radioamador chinês que fica cantando cantiga de Niná no radioamador, cara. O cara abriu o microfone e fez o Big Brother China. É verdade. Mas essa cena, eu acho a cena mais foda do filme, justamente porque é a cena com a mensagem mais poderosa, né, cara? Porque como você pode encarar o filme todo como metáfora da vida, dificuldades, etc., outra, aquele é um momento da coragem, né? Porque ela se fecha naquele casulo e quando o George Clooney chega, ele fala, tá bom, pode, sabe o que mais? Pode apagar as luzes, ficar aí numa boa aqui, ninguém vai te machucar. Você tá segura, né? Teoricamente, naquele casulo. Ela tava segura, decidida a morrer, desligando lá o oxigênio. E ele fala assim, o que adianta viver assim, né? O que adianta viver nessa segurança carcerária, né, cara? A vida tá lá fora, cara. E você tem que botar os pés no chão e encarar essa porra, entendeu? Foi um mini discurso do Stallone, sabe? Se você vê, essas metáforas, elas todas falam da mesma coisa, né? Ele mostra pra ela que ela tinha desistido de tudo porque ela viu que a única coisa que ela sabia fazer não dava certo. E ela falou, puta, então não vai dar certo. Ele falou assim, mas ele mudou a perspectiva dela sobre a coisa, falando sobre a propulsão de pouso, né? Ele fala, pouso e lançamento é a mesma merda, é propulsão, entendeu? Quer dizer, e ela, na verdade, pensando nisso, né? Procurando soluções criativas para um problema que não daria certo da forma convencional. E aí você vê que, em vez de desistir, você pode pensar e interpretar diferente a situação e descobrir que ela é uma puta oportunidade, entendeu? Eu achei muito foda, cara, é muito metafórico. Pra mim, encaixou muito bem. É que nem aquele filme Náufrago, do Tom Hanks, que ele vê aquela parede de banheiro químico que pra ele, depois, aquilo vira uma vela, entendeu? Que é a salvação dele daquela ilha. Mesma coisa com ela, entendeu? É a forma de você reinterpretar o mundo à sua volta e descobrir uma saída do seu problema, né? Cara, esse filme é foda por essas paradas, né? Não é só o suspense espacial, cara. Ele te joga na cara todas essas mensagens, são muito poderosas, muito foda. Ele faz o papel, sabe do quê? De um obstetra. Sim. porque ela está perdendo oxigênio, ou seja, ela não quer nascer, entendeu? Exatamente. Ela está perdendo oxigênio dentro do seu útero, que é o seu momento de, é o seu lugar de proteção absoluto. Olha só você, ele está querendo expulsá-la. Mas ele queria mesmo era ser ginecologista. O George Clooney nessa cena, ele é muito engraçado, né? Muito divertido. Ele parece o Senhor América, né? Porque ele exato. É canastrão. Ele... Você já encontrou a vodka? Entende? Sim. É óbvio que é uma alucinação. Mas é uma alucinação no melhor sentido possível da palavra, né? Porque ele está ali pra ajudar mesmo. Esse filme tem uns detalhes de atuação que eu percebi só na segunda vez que eu vi. Quando o George Clooney vai soltar o cabo, né? Cortar o umbilical lá e ser sugado pelo buraco negro que não tava em cena, ele antes de soltar, ele olha pro fecho, sabe? Yeah. Assim, meio que lamentoso, sabe? Ele, caralho, que merda, né? Assim, mas não tem jeito, porque esse roteiro é maluco e eu vou ter que morrer nesse momento. Quando ela solta, quando ela tá, ele tá puxando conversa e ela fala da, e ela fala da filha, a pausa que ele faz é muito legal. Ah, e ele desliga a música, é muito maneiro, ele faz a pausa, desliga a música, levanta a mão, olha pra ela no espelho. Esses detalhes, essas sutilezas são bem, bem maneiros. E ela decide viver ali na cena aí dentro da sóis que ela fala, né? Você vai pra lá, encontra uma menina, né? De cabelo assim, assado, que... Nossa, né? Exatamente, a mensagem é que ela tá falando assim, eu vou viver. Eu não exatamente. Vou encontrar ela agora, então você dá o recado, entendeu? Pra mim. Exatamente. Que ela tava até 2 segundos atrás falando, eu vou encontrar minha filha, então tá tudo exatamente. Bem. Tá? A puta mudança em 2 segundos. É, exatamente. E não usaram aquela lenda urbana de que a NASA tem pílula de cianureto pra astronauta cometer suicídio, porque de vez em quando inventam essa história e não tem como. Isso é uma coisa tão deprimente que acabaria com o clima de qualquer missão você levar um negócio desse. Claro, pô. Né? E o que ela fez é muito mais tranquilo. Você corta o oxigênio. Você vai dormir antes, né? Você vai perder consciência, né? Antes de sentir qualquer agonia da morte mesmo. É. Imagina, né, cara? Vamos lá, vai dar tudo certo, toma aqui a pílula de cianureto, cara. Como é que vai? Como é que o psicólogo da missão fala assim, porra, estragou tudo! Eu preparei o cara todo e você destrói o espírito do cara antes de decolar, né, cara? É foda. Tanto que as armas que os russos levavam nas sóias nem dava pra você acessar do espaço. Você tinha que desmontar o assento pra pegar. Eles levavam armas nas sóias? Sim, mas é porque não era pra começar... Guerra espacial, não, é porque teve uma... volta? É, porque teve uma vez que uma das sóias pousou no meio da floresta, no meio da floresta na Sibéria, e eles foram atacados por lobos. O russo não tem vida fácil mesmo, né, cara? A Aí você tem a última investida dela pra realmente sobreviver. Ela tá decidida, vou sobreviver e tem que ir pra estação chinesa fictícia, né? Ah, antes disso, você tá pulando um incêndio. Ah, é? É o maior terror pra qualquer astronauta, muito pior do que essa coisa de destroços espaciais, que estatisticamente é raro, é você ter um incêndio dentro de uma estação espacial que tem uma concentração de oxigênio alta e gravidade zero. Então o fogo funciona de uma forma completamente diferente. Exato. Não só o oxigênio, como a quantidade de merda pendurada em tudo que é canto pra pegar fogo, né, cara? Sim. Porque aquela porra parece que é feita de papel machê. Tem um vídeo muito legal no YouTube que uma astronauta faz um tour completo da estação. São mais de 20 minutos, ela vai em todos os compartimentos. Parece um alojamento universitário, né? Uhum. E ela, nessa cena do incêndio, ela descobre, aprende um dos conceitos básicos da física de ação e reação, que prova que ela não é uma astronauta treinada de verdade, ela era só uma especialista treinada, que é quando ela pega o extintor de incêndio e se estabaca na parede quando aciona o extintor. É, mas ela tá nervosa, coitada. Essas coisas que eu acho que provam a completa situação que a NASA tava ali fudida na época. Os caras estavam quase sem oxigênio pra ela poder ficar no espaço, não deram um treinamento bom pra ela. É mesmo, né? A NASA tá na merda no filme, cara. Obama fechou tudo, todas as torneiras. Nossa, vocês vão levar esse tubinho de oxigênio, se vira, negão. É, na verdade, a falha de comunicação não foi a nuvem elemental espacial. Foi que o Obama cortou, né? O orçamento da NASA. Exatamente. Eles estavam sem crédito. Mas tem uma coisa que me intriga. É, dá pra explicar pra um diretor de cinema como que o fogo se comporta? Porque ninguém viu isso. Ou pelo menos quem viu, apagou logo. Ou se não apagou logo, morreu e não pode testemunhar agora. Tá, é só o diretor entrar no YouTube e pegar e ver os vídeos das experiências. As experiências dos astronautas. Os astronautas da ISS fazem várias experiências. Vou fazer uma experiência, tu taca fogo nessa porra pra ver o que acontece. Mais ou menos assim? Controlado. Eles têm uma câmerazinha lá que eles ficam tacando fogo pra justamente o que o Cardoso falou, a maneira com que o fogo se comporta lá é uma maneira que a gente não conhece. Então, uma das maiores experiências que tem na ISS é essa. É entender o comportamento, né? O comportamento do fogo na microgravidade ali no caso. Exato, porque se acontecer, eles têm que estar preparados para saber o que fazer, né? Exatamente. É, mas ela fez o que tem que ser feito, fugir desesperadamente. Aliás, esses caras vivem com um protocolo de fuga imediata, né? Eles sabem, né, fazer isso, né? Então faz sentido ela ter chegado lá e não tem mais ninguém, porque os caras mandaram todo mundo descer e os caras entraram no Soyuz e foram embora, né? Esses caras sabem fazer isso, né? Cara, se eles não souberem... Se me mandam pro espaço e não me ensinam como descer, cara... Não, mas assim, esse protocolo imediato... Cara, se você num avião, uma aeromoça, que sabe abrir a porta de emergência e pular fora do avião, tu acha que o astronauta treinado... É, olha só, em plataforma de petróleo ou em navio de exploração de petróleo, você faz um treinamento desse de fuga toda semana. Você faz o treinamento de fuga e o treinamento de incêndio. Toda semana você tem que fazer esse treinamento. Na estação espacial, eu acredito que até mais de uma vez por semana, uhum, eles devem treinar como sair correndo dali, entrar na Soyuz e... Sair voando. Se prender, né? Só que ano... devem fazer todo esse protocolo, com certeza. Sair várias vezes. Só que ano passado não foi treinamento. Ano passado teve um problema com lixo espacial, um satélite russo que tava, eles detectaram tarde demais, não deu tempo de mudar a estação de órbita, porque quando tem alguma coisa assim meio no caminho, eles sobem ou descem ela um pouquinho e desvia. Não deu tempo, correu todo mundo para as Soyuz e ficaram com o dedo em cima do botão de lançamento esperando o satélite passar. Caraca, hein? Se batesse, eles lançavam. Nem precisava bater, o pessoal de terra ia dizer, tá chegando. Ah, vai bater. Vai bater. Igual o cara falou ali no filme, né? Ó, mudou tudo, vai pra dentro do shuttle agora. Para aquela hora, o George Clooney, o cara, o American Hero, né? Todo treinadão, não sei o que lá, mas ele deu uma vacilada forte, né? Porque ele tava desacoplando a Sandra Bullock, aí o Mohinder levou um pipoco na cabeça. Ele largou ela e foi na direção do cara. Porra, já tá ali, fica ali, né, cara? É, não mudar de... Agora atenção. Aguenta aí que eu vou ali e já volto? É. Mas então você tem aquela cena espetacular de destruição da ISS, que vem voando coisa. Aliás, cara, tem que ver em 3D, porque vem voando coisa na tua cara. Eu desviei, sério, eu tomei um susto. Umas duas vezes que eu desviei a cara, assim, de coi! Sabe? Porque realmente o 3D, a gente reclama muito de filme 3D, mas o 3D desse filme foi foda. Esse filme tem que ser visto em IMAX. IMAX 3D, se possível. Com 3D, porque realmente nesse filme faz a diferença o 3D, cara. Não é o filme inteiro, é, né? Que, nossa, ela veio um pedacinho da bula com a minha cara, não é isso? Mas, em dados momentos, o 3D é muito bem usado. É, cara, do caralho, é, exatamente. Ou seja, junto com Avatar, já temos dois filmes que vale a pena ver em 3D. Exatamente. Mas olha só, e é interessante que quando vem a nuvem maligna, né? O elemental, ele vem e destrói tudo. E aí há o rompimento do módulo principal lá da ISS, que tava pegando fogo, né? Porque ela fechou as comportas lá, mas tá pegando fogo. Todo oxigênio lá dentro tava queimando. Você vê aquela explosão, o ar em chamas sendo expulso e logo apagando, né? É muito interessante. E aí você não tem mais fogo nenhum, cara. Então, esses aspectos científicos, eu falei, cara, esse filme vai formar cientistas, vai formar astrônomos, vai formar engenheiros, vai formar físicos. Só não vai formar astronautas porque ninguém vai querer isso naquela época. Mas aí ela faz a última investida para a estação chinesa e aí temos o momento Wall-E. E esse momento me pegou no filme que eu tava pensando, ela não tem mais motor, como é que ela vai parar? É, exato, né? E ela mandou muito bem de calcular passar na tangente, né? Porra! Que eu calcularia explodir em cima da estação chinesa. E ali eu salto. Ela não, eu vou passar perto e aí eu pulo, saio ejetada, que nem aquela terrorista sexy do 24 horas, lembra que ela ejeta do avião? Ejetada da cápsula de fuga e aí eu fico burrifando, dando extintorada no universo. Exatamente. Acho que é o único MacGuffin do filme, que é quando ela pega, ela tá correndo pra Soyuz e leva junto o extintor. Eu não entendi porque ela levou junto o extintor. Não, mas ela tava... E não fiz associação. Quando ela tava indo pra Soyuz? Ela tava escapando, usou o extintor pra apagar o fogo. Ela puxou o extintor, tava ficando preso ali, ela jogou... É, o extintor tava impedindo ela de abrir de fechar a tampa, né? A escotilha. Aí ela puxou pra dentro, assim. Achei natural. Não foi... Ah, não. Ela trouxe o extintor de propósito, né? Tava ali. Atrapalhou. Eu puxo ou empurro. Puxou. Nesse caso, puxou, sabe? É, cai naquele efeito de filme que é... Nossa, que sorte. Mas não, realmente não chega a comprometer. E o fato de todas as roupas espaciais serem em tamanho único? Dá num russo e dá na Sandra Bullock. Isso com uma precisão animal, né? Não, o problema do tamanho nem é tanto. Acho que eles têm três tamanhos só. Mas o problema é ela conseguir entrar numa roupa espacial sozinha. Sozinha, isso sim. Ah, isso que eu ia falar. Porque dentro do módulo, né, cara? Entrar e sair, né? Ela com uma facilidade terrível. Né? É um negócio bem complexo e demorado, né? Você colocar colocar e tirar uma roupa espacial. Aquele striptease espacial que ela fez ali foi rápido, né? Tirou o capacete, as luvinhas, já saiu voando e já tava de shortinho. É, eu acho que é bem mais demorado e complicado do que aquilo. Não, porque teoricamente tem uma porrada de sensores de telemetria, essas porras, né? As fraldas. As fraldas, bem lembrado, é que o cara ficou 8 horas lá fora e não... Ser astronauta é uma merda, né, cara? Não, você vai número 2 antes de sair, né? Número 1, ok. Mas número 2 você não pode deixar na fralda do traje. Caraca, esse é o Jovem Nerd. Número 1, ok. Ok. Esse é o Jovem Nerd. Então você é pode começar a usar fralda. É preparado pra isso, cara. Mas, cara, quando você faz voo de avião internacional, por que você não vai de fralda? Porque eu posso ir ao banheiro. O cara não pode ir ao banheiro. Não, se você pegar um voo que tem turbulência o voo inteiro. Não existe. Não existe? Não. Ah, não me fale isso. Eu acho que você devia... Porque já que você tá ok com um falso caso de mijar nas calças, não é fralda? Você não acha? Okay? Eu não acho fim do mundo. Não fazem xixi? Quando eu acho fazendo... fim do mundo. Quando eles estão fazendo o caminhada espacial, eles fazem xixi lá no traje? Ah, 6 horas, imagina 6 horas do lado de fora. Quase. Porra, aí. Eles peidam dentro da roupa, porra. Ai, meu Deus. E o pior, eu tenho certeza que os sensores da NASA identificam. Subiu enxofre, ó. É. Nível de enxofre tá alto dentro do seu uniforme. Menos repolho. É. Menos feijão. Mas essa cena é muito legal porque é uma coisa que a gente não tava esperando. E mostra que ela viu ali com a filha antes da filha morrer. E ela usa o extintor como propulsão. Muito legal. E não faz direto. Não é aquela coisa mágica de veja como ela é exímia. Não, ela erra a trajetória, passa a estação, volta. A chance dela acertar, né? Seria mínima, né? Ali o filme, pra ser realista, ela tinha que ir embora com aquela porra daquele extintor. E fudeu, não consegui. Não, mas é muito bom. Vou morrer nos 45 do segundo tempo. Mas é maneiro o jeito que ele fez, ficou humano, sabe? Ela errando, corrigindo e tal, não sei o quê. Cara, é muito maneiro que ela vai batendo na estação, vai raspando os dedinhos no painel solar, cara, que nervoso, não sei o quê. E aí, no último, você entende que já acabou o extintor, ela joga o extintor pra criar um aumento em direção à estação, que é cheio do caralho, que, tipo assim, é a minha última chance, né, cara? O próprio fato dela jogar criou essa... Pensar que o George Clooney com o extintor teria, né, sobrevivido. Podia ter um negocinho ali pro cara, vacilo, forte. E aí o som volta a fazer parte do filme, né? Porque a estação chinesa já tá entrando na atmosfera e aí já começa a ter o atrito, né? E você sente aquele... começa a vibrar, eles, né? Eles fizeram ela já, tipo, entrando na atmosfera, realmente. Porque você vê o atrito com o ar, você vê as coisas se desprendendo, ficando pra trás, o que não aconteceria no espaço. E, aliás, eu acho que ali a atmosfera ainda estaria muito fina pra criar esse tipo de... Não deu muito bem entender por que a estação tava saindo de órbita. Mas ela comenta. Ela comenta, mas não tava danificada. Ela tava fugindo, maluco. Ela tava fugindo da nuvem. Ela, caralho, tá vindo a Sandra Bullock. A estação tava fugindo da Sandra Bullock, cara. Mas nessa hora tem um momento mais ferrou tudo, agora já era do filme. Que é quando ela senta no cockpit da nave chinesa, olha pro painel, tá tudo em mandarim. Não hablo chino. Ela fala... Mas aí ela lembra que o George Clooney falou pra ela que é tudo igual a Soyuz, né? Exato. Viva os equipadores chineses. Mas mesmo assim, ela fez o Nido Nintendo naqueles botãozinhos ali. Fez. Que sorte que ela não apertou o botão de ejetar escotilha, né? Exato. Acionar bot salva-vidas. Porque o Ali fez isso tudo. Quando eu assisti esse filme, quando eu acabei de assistir esse filme, a impressão que eu tive foi uma só. Nossa, há quanto tempo esse filme era necessário de existir? Uhum. Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Tudo bem, ele pode cometer alguns pecados científicos, tudo bem. Mas como obra cinematográfica, puxa, com aquelas rotações de câmera malucas, sim, esse é o ambiente perfeito pra você enlouquecer, mas enlouquecer no bom sentido, né, claro, com essa câmera fantástica. Puxa, esse ambiente tão hostil pro ser humano, foi muito bem construído no filme, sabe? A dificuldade no espaço é uma coisa que nós devíamos no cinema. Mostrar como ele pode ser hostil, como pode ser perigoso. Esse eu acho que é o primeiro filme que realmente colocou isso como debate. Como debate não, mas como ponto importante pra trama. Desde 2001 que eu não via um filme de espaço feito pra um público com mais de 16 anos. Não, mas é sério, eu adoro todos os filmes de espaço, mas... Todos? Até o do Bruce Willis? Tem a Liv Tyler, né? Mas ela não tá no espaço. Os filmes são aventuras, são shopping centers visuais que nem Avatar, mas é sempre a tecnologia pela tecnologia. O foco é a tecnologia. E a boa ficção científica, e aí eu não vou nem entrar no mérito de se gravidade é ficção científica ou não, porque não importa, mas a boa ficção científica não é sobre ciência e não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Isso, com certeza. E Gravidade é um filme sobre pessoas que poderia ser feito numa sala fechada. Sim. É um filme que, se você pegar essa ideia, pegar esse roteiro e colocar na ponte de comando de uma nave, tudo fechado, você só vendo coisas em telas pequenas, você conseguiria passar também boa parte dessa carga dramática. E eles conseguiram passar essa carga com um visual digno de qualquer bom filme espacial, sem cair no erro de virar show de efeitos. E, aliás, sendo um show de efeitos, né? Exato. Que vaga a Oscar de efeitos. Mas é maneiro porque a computação gráfica nesse filme, os efeitos especiais, eles são usados em prol da história, não pra se destacar. Sim. Eles estão ali o tempo inteiro, né? Inclusive, tô muito curioso pra ver o making of desse filme, né? Pra ver como eles fizeram takes tão grandes em gravidade zero, né? Eu sei que não é gravidade zero, mas... Né? Todas as cenas deles flutuando são CGI que eles inseriram o rosto dos atores. Ah, é? Cara, então, vocês não fizeram no avião, naquele avião que mergulha? Não. Que Apollo 3 eles filmaram, né, no avião. Mas ele mergulha o quê? Por poucos segundos, né? Então, realmente... 30 segundos, 40. Tem takes longos, né? E é tudo muito bem feito, cara. Você não percebe. Tinha momentos que eu ficava, caralho, como eles filmaram isso no espaço? Sabe? Porque é muito impressionante, sabe? Assim, é tão bem feito que você... A sua mente desliga que foi feito tudo no computador, que foi feito tudo no fundo verde, né? É real. Você parece que foi filmado no espaço, cara. Assim, é o nível de detalhes e o nível de cuidado pra que aquilo não virasse, ó, um sonho, o nosso super efeito especial, sabe? Exato. Ele tá ali e você não tá nem percebendo ele, né? É o melhor exemplo do efeito especial que tá lá só pra servir a história, né? Não tá lá pra ser a estrela. E palmas pro diretor que não topou toda a reação dos estúdios que queriam botar controle da missão, gente em terra, um romancezinho pra ela. Com certeza. Queriam que ela tivesse um romance com o Clooney também. Cara, as histórias do que tentaram transformar esse filme e o diretor não deixou, são assustadoras. O controle de terra ia ser maneiro, se tivesse o Billy Bob Thornton lá embaixo. Né? Não tinha, mas tinha o Ed Harris. O Ed Harris, ele é a voz do controle. Ah, é? É, ele é. Que maneiro. Então, pelo menos, estava lá. Alguém falou, tem que ter o Ed Harris no controle. Lá, preocupado, de cabelo raspado. Aí eu falei assim, não, vamos botar só a voz dele. Foi muito maneiro não ter a terra, né? Justamente pra você sentir a claustrofobia, entre aspas. O abandono, né? O abandono, né? De estar ali sozinho, né? Sem ninguém. Quando a terra é mostrada, ela é paradisíaca. Sim. Ela tá nova em folha, né? Ela não é a velha terra. É, porque cheia de poluição. É engraçado porque a merda tá acontecendo pra ela, né? E no planeta, foda-se. É, não, o problema é dela, que se foda, né? O planeta não existe até ela pousar. Exato. É esse frescor que o final do filme mostra. Você, né, não vê cidades. Tem um momento que ela tá dentro da sóia e os putaça, porque não tem combustível e tudo mais. E tá rolando uma puta aurora boreal ao fundo e ela nem aí, né, cara? Não tá nem aí mais. Mas mas olha só, vocês falam que na Terra tá tudo ótimo, não tá não. Porque o George Clooney fala que todo mundo ficou sem Facebook quando começou a explodir o satélite. Então tá um mimimi absurdo na Terra. Não tá mimimi porque não tem pra onde as pessoas reclamarem. É verdade. A produtividade nas empresas aumentou em 45%. Agora, vocês imaginam que fantástico se no final, alguém tem que editar isso, se no final, quando ela levanta e tá olhando pra frente, corta, aí vem dois macacos a cavalo com ribos na porta. Espetacular. Não, tem vários finais, mano. Joga uma rede nela. Ou ela podia falar seus maníacos. Né? Eu acho que esse final, obviamente, você, quando ela decide viver, você percebe que você não vai ter aquele final trágico, né? Que vai ser um final vitorioso. Aliás, essa era a mensagem. Porque não é filme japonês. Ainda bem. Ia ser muito chocante se ela morresse antes de chegar na Terra, cara. Ia ser muito chocante. Aí ia virar o filme do Yamato. Do jeito que eles estavam construindo a metáfora dela, é óbvio que ela não morreria, né? Sim, dá pra entender. Tem por que construir tudo isso. Eu fico na dúvida se esse filme fala de renascimento ou de reencarnação. O que vocês acham? Sério, tô falando sério, cara. Porque tem toda uma parada de renascer, de estar num estado de torpor e aí voltar, entrar no útero. Mas isso acontece várias vezes durante a nossa vida, metaforicamente. Ah, mas eu tô falando diretamente pra quem acredita em reencarnação. Mas sabe o que me irrita? Me irrita no final do filme, quando ela tá debaixo d'água e aí ela tá tentando nadar e aí aparece uma perereca. Ela puxa uma perereca. Mas eu quero saber, assim, o que me irrita é o seguinte. Por que as pessoas acham tão engraçado uma perereca debaixo d'água? Não, porque toda a sessão que eu vi, alguém dá uma risada quando vê a porra do sapo, cara. Porque é a perereca da Sandra Bullock. Caralho, não se vê todo dia isso. Mas isso é um nível de retardamento, cara. A pessoa não tá entendendo nada do filme. É um contraste. A pessoa que rê da perereca, ela não entendeu nada do filme. É um contraste. Cara. Desculpa. Mas olha só, antes da perereca da Sandra Bullock, você tem a reentrada, que é a reentrada que me pareceu, assim, a parte mais chutada, ok, vamos acreditar no... A entrada que é o nascimento, pra quem, né? Que é o nascimento. Que é um processo doloroso, duro. É. Mas assim, a estação entra girando, né, cara? A cápsula dela tá ali no meio daquelas estruturas todas girando e tal, e já queimando na reentrada, ela mesmo assim consegue separar tudo e corrigir a direção da trajetória dela pra que ela não torre, né? Pra botar o escudo virado pra baixo, etc. Direção e ângulo também, o porque ângulo, a estação pode ter entrado em qualquer ângulo ali. Vai Sim. saber que tava no ângulo de entrada. O ângulo que é o principal, na verdade. Né? Não, mas veja bem, a nave já tava entrando na atmosfera quando ela embarcou. Sim, sim, já estava. Não foi coisa dela, ela não fez nenhum controle ali. Ah, agora que eu vou entrar na atmosfera, ela já estava. Não, então, era muito improvável que a estação estivesse entrando no ângulo de reentrada. Era mais provável que ela estivesse entrando no ângulo todo torto. Não, que é por isso que ela pegou fogo, né, cara? Isso, né, tanto que ela não foi, porque ela pegou todo fogo, né? Ela destruiu toda a fogo. Caralho, né? E não foi proposital, porque não faz sentido você programar uma reentrada controlada de uma estação espacial, que é um troço que vai desfazer de qualquer jeito. Exato. Exatamente. Mas é por essa questão que seria muito difícil, daí depois que ela se solta, ela continua no mesmo ângulo e vai bonitinho terminando a reentrada. Você pode ver que ela vai exatamente paralela a todos os outros destroços. Então, essa questão que eu tô falando. E aí ela vai paralela e os destroços não caem todos em volta dela. Ela quem? A cápsula e os destroços da estação. Ah, tá. É, tanto que tem até um destroço que bate na cápsula lá, né? Exatamente. Se ela tivesse usado os foguetes da cápsula e realinhado a trajetória, até daria mais pra engolir. Tipo, ah, a gente tá entrando no ângulo errado, mas a cápsula tá reajustando pra um ângulo menos inclinado. Só que não tem isso. Ela vai junto, ela não usa os foguetes principais. Ela não faz comando nenhum dela. E no meio da rotação... depois que ela comanda, o resto é tudo automático. E aí ela sai girando, estabiliza um pouquinho e ela separa. Nasceu no forceps. Não, dá pra entender ali que foi tudo automático. O único botão que ela apertou foi pra separar lá o módulo do resto. E aí parece que o módulo se alinhou. É um petecão. Automaticamente, entendeu? E tanto que ela fala assim, olha... E aliás, outra mensagem poderosa do filme, ela fala assim, olha, ou eu vou queimar em 10 minutos ou eu vou sobreviver. E não importa, vai ser uma experiência incrível, né? É. E essa é a vida da gente, né? A gente não sabe quando é que a gente vai morrer ou quando é que vai acabar, etc. Mas a gente tem que fazer a vida uma experiência incrível, né? E ela vai ter dificuldades. Tanto que quando ela cai sã e salva, mesmo assim ela ainda corre o risco de morrer afogada, porque abre a porta, ejeta a porta e tá tudo fodido, ela vira, entra água e tal. E ela, pro caralho, ela sai sem ar e a roupa é pesada, deixa ela no fundo, ela tem que tirar a roupa, depois passar por um monte de algas e tal e... De novo, né, cara? O barrigo respira a respiração, né? É, então, quer dizer, mesmo depois dela ter decidido viver, você vê assim, olha, eu decidi, eu vou fazer o que eu quero da vida e tal, não sei o quê. Não quer dizer que você não vá passar pelas dificuldades, ela ainda vai passar por um monte de perrengue, né, cara? E essa é a metáfora, não adianta só você dizer, ah, eu quero, eu vou sobreviver. Você tem que fazer por onde. É exatamente, né, cara? E ela, o legal é que ela é uma personagem, que ela não é a mocinha indefesa, e ela não é o George Clooney. Ela não tem solução pra tudo. Ela tem que batalhar, ela tem que pensar. Sim. Ela tem que usar o que ela sabe, mesmo imperfeito, pra conseguir se safar. E ela tá fazendo tudo por ela mesma. Porque ela não tem ninguém esperando por ela. Sim, é verdade. Mas é muito legal quando a câmera, ela se fixa na Sandra Bullock, né? A câmera não explora o ambiente que ela está. Que, aliás, é muito bonito. Isso você diz quando ela sai da água, isso. Isso, exatamente. Ela está bem próxima da atriz e quando ela tenta se erguer... E aí, finalmente, ela sente a gravidade, né? Ela está ali, claro que imitando os primeiros passos de um ser humano, né? Renascido. Olha aí, ela tá demonstrando o processo, né? Evolução da vida, né? Que ela saiu da água, né? A perereca aí, pra quem achou graça. Ela sai da água, ela se arrasta, depois ela fica meio curvada, né? Como um dos nossos ancestrais. Não vou falar o nome homo, whatever, porque eu não sei, tem muito cientista aí. E depois ela se ergue de fato, né? E aí ela vê. Mas quando ela se ergue como uma giganta. Sim. A câmera tá lá embaixo, ela tá enorme na tela. Isso, vitoriosa. Puxa, fantástico. E aí quando ela caminha, nossa, parece que continua sendo uma giganta, né? O cenário é pequeno, minúsculo. Perto dela. Sim. Muito legal, cara. É uma cena em que a dramaturgia se sobrepõe à realidade, porque numa missão de 2 semanas, que é uma missão dessas do Hubble, não daria pra ela ficar fraca o suficiente pra não conseguir andar normalmente. Mas aí, cara, você bota todo o estresse que ela tava. Carro de estresse. Tu passa... O nego fica, trabalha uma semana, vai, pede massagista, pede arrego pra médico. toma Dorflex, toma Dorflex o caralho. A mulher passou por uma situação meio estressante, né? O primeiro solta a deriva no espaço, depois toma cansado do George Clooney, que deve ser sempre assustador. Aí, trocou de estação espacial, quase morreu, não foi, viu o Mohinder com a cara furada, né? Demora um pouquinho pra levantar, né, cara? Pousou no Acre. Porque os problemas estão só começando, rapaz. Espera aí, Gravidade 2, Missão Acre. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.